difícil encontrar um amor assim, onde a gente se ama e se vai até o fim. É difícil encontrar um amor assim, onde a gente se ama e se vai até o fim. A felicidade é difícil encontrar, e você, meu bem, me dá força pra continuar. A gente se ama.